Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, edição para 3 de Abril de 2014. A edição de hoje vai trazer aos nossos ouvintes música instrumental, como é lógico, mas música instrumental mais na área do rock. Vamos desde já ficar com... primeiro vamos ficar com os Ex-Mortos. Beyond the Nile, é como se chama esta peça que vamos então escutar nos próximos instantes. Para ouvir também, neste nosso Nota 7, uma outra melodia, pequena também, de um nome bem conhecido, chama-se Yngwie Malmsteen, e a música Memories. Aliás, o Yngwie Malmsteen Rising Force, e a música chama-se Memory. Vamos conferir então estes dois momentos musicais, pequenos é certo, mas daqui a pouco há outras duas músicas de peso e com uma duração maior. Auditório, depois destas duas músicas, mais duas do nosso Nota 7. Agora, March of Immortal, dos Tilleland. Esta música é realmente poderosa E é realmente um tema muito, muito, muito intenso, muito cativante. É algo que realmente fica no ouvido. Vamos ouvir esta música poderosíssima também de metal, de heavy metal, à qual se pode juntar uma outra do mesmo género, dos Oretozum, Journey to Gliese. É como se chama esta peça musical que vai fechar a edição de hoje do nosso 97. Aos ouvintes, aproveito para desejar uma ótima quinta-feira na companhia do Canal 1, lembrando que já de seguida chega mais uma edição das Rapidinhas da Brasa. Fique bem ouvinte, um bom dia, uma boa tarde no caso, e até amanhã.